Boa noite e seja bem-vindo à máxima edição da Livros com Rumo. Está no ar o programa número 334, mais uma grande conversa nesta noite com um novo convidado, um jovem autor aqui apresentado pelo António Ferreira. É uma grande surpresa, é um grande livro, é um grande romance, provavelmente o melhor livro editado em Portugal por um escritor português, criado por um escritor português. Ele tinha um outro livro à volta das suas figuras eletivas da literatura, umas mais, outras menos, mas não vem cá para o caso. As Primeiras Coisas é um excelente romance. É um romance também que gira à volta dos marginalizados, aqueles que são provavelmente os pequenos heróis derrotados pela vida. Heróis de bairro, heróis com tiques, aqueles tiques de bom jogador de futebol, boa cabeleireira, um homem que tem a salvação política e económica para o país, são aqueles que acreditam nas igrejas evangélicas, todo um universo e todo um mundo que chegou a Portugal após o 25 de Abril, os retornados. É esta gente da margem sul do Tejo, mas a Vila Amélia é todas as, se quisermos, todos os espaços e todas as realidades das grandes cidades, aqueles que são, ao fim e ao resto, muitas vezes lembrado e pouco ajudados. É sobre este livro uma excelente conversa, um autor que domina perfeitamente aquilo que é contextualização literária, sabe as regras do que é feito e como é feito uma obra literária, e realmente, para além, como dissemos mais uma vez, de um jovem autor, é, acima de tudo, está cá a expectativa da segunda e terceira obras, que provavelmente aí virão, a certeza de um grande romance, uma edição da Quetzal, que recomendamos vivamente. Boa noite e melhores leituras. Bruno Vieira Amaral nasceu em 1978. Formado em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE, é crítico literário, tradutor e assessor de comunicação das editoras do grupo Bertrand Círculo. Colaborou no DN Jovem, Revista Atlântico e Jornal I, e é o responsável pelo blog Circo da Lama. É o autor do Guia para 50 Personagens da Ficção Portuguesa, editado pela Guerra e Paz, e do romance As Primeiras Coisas, uma edição da Quetzal. Boa noite, Bruno. Amaral, obrigado por ter aceito o convite da equipa Livros com Rumo. Como é que surge esta vontade de dar-se à escrita e de escrever primeiro aquele para-ensaio à volta das figuras da literatura portuguesa e agora um romance que será a nossa grande parte da conversa num segundo momento desta noite? Boa noite, uma vez mais, e obrigado pelo convite para falar um pouco não só sobre este romance que saiu há pouco tempo, mas também sobre o Guia para 50 Personagens da Ficção Portuguesa, que já saiu em abril, mas também ainda já este ano. Eu sempre escrevi, não é? Não tinha nenhuma ideia de como é que esta escrita se iria materializar no futuro. Seria em que género, de que forma é que ela chegaria ao livro, mas sempre escrevi em registros bastante diferentes. Tinha essa ideia que chegaria lá um dia, chegaria um livro, mas não fazia ideia de como é que isso acabaria por se materializar. Em relação a estes dois projetos, já foi um pouco diferente, já foi numa fase em que eu já estava a definir aquilo que queria fazer, já com alguma experiência também de escrever, não só em blogs, mas também em jornais, fazer crítica literária, em revistas, o que também me deu algum treino. Mas quando parti sobretudo para o Guia de 50 Personagens, já tinha uma ideia muito clara daquilo que queria fazer. Portanto, de início não, ia escrevendo não, mas nesta altura, quando parti para o Guia, já sabia bem o que queria fazer. Queria fazer um ensaio que não fosse demasiado académico, não fosse demasiado pesado. Um ensaio que, no fundo, mostrasse as personagens, as personagens da literatura portuguesa, algumas personagens da literatura portuguesa, de uma forma livre, de uma forma vívida, e que isso passasse para os leitores. Portanto, um guia para chegar ao leitor comum, por assim dizer, e não a um público especializado, a um público mais restrito. Essa foi a ideia inicial para o guia para as 50 personagens. Quanto ao romance, eu até eu tinha começado a escrever antes, só que ainda não sabia que forma acabaria por ter. Há cerca de 4 anos comecei a fazer o esboço de alguns retratos, alguns dos quais até são incluídos estão incluídos no resultado final. Comecei a traçar esses esboços de personagens, que escrevia quando me apetecia, né? E quando achava que tinha encontrado mais uma personagem, portanto, sem grandes condicionantes, escrevia à minha vontade, sem qualquer pressão para publicar, nem tinha ideia de quando é que estaria pronto. E o ano passado, quando estava praticamente a concluir o guia, o Francisco José Viegas, o editor da Quetzal, no fundo desafiou-me para juntar esses esboços, esses retratos de várias personagens num livro. E como já tinha uma grande parte do trabalho adiantado, foi assim que nasceu a ideia definitiva do livro, o livro tal como ele agora chega aos leitores. Uma das perguntas que ainda estamos assim um pouco a situar o surgimento deste livro, reconhece-se que há uma geração de quem escreve, de romancistas, veremos o futuro, que estas coisas depois é só o tempo e a produção, claro, que irá surgir a partir sempre do primeiro romance, da primeira obra. De qualquer das formas, há quem afirme, ou pelo menos releve, da importância da escrita em blogs, e muitos dos escritores que agora estão a lançar obras, primeiras obras, no panorama editorial português, resultam um pouco desta escrita contida, de uma escrita depurada, sincopada, imediatista, no sentido que é objetiva, porque não pressupõe, se quisermos, um trabalho maturado de longa duração, a escalpelizar personagens. Não é o caso do seu livro, nem nada que o pareça, mas reconhece-se um pouco nesta ideia de que a escrita em blog é um ensaio, ou pelo menos o tubo de ensaio experimental, daquilo que depois alguns e algumas vão ganhando coragem para publicar romances, prosas mais curtas, microcontos, por exemplo, que também aparece muito, também está na moda. É um pouco a sensação que geracional das novas tecnologias e depois da escrita, do diálogo estabelecido, da criação, a partir exatamente da utilização das novas tecnologias e desse registro que é o blog e a escrita em blog. Eu não posso, não sei isso em relação a essa questão geracional. Quem quiser analisar, e sociólogos da literatura poderão dedicar-se a esse trabalho e fazer essa pesquisa. Eu apenas posso falar por aquilo que o escrever em blogs representou para mim. E para mim representou um pouco esse tubo de ensaio, e também uma forma de treinar e de escrever para alguém, não escrever para a gaveta. Ou seja, publicar, ter essa oportunidade de mostrar aquilo que eu estava a escrever, sabendo que, com mais ou menos público, o blog não tinha assim muitas visitas, mas Ué. Com mais ou menos público, essa noção de estarmos a submeter a apreciação de pessoas que não conhecemos aquilo que escrevemos, responsabiliza-nos. E a mim, no caso, responsabiliza-me enquanto autor. Ou seja, eu tenho de pensar, tenho de medir, tenho de trabalhar aquilo que escrevo antes de o publicar. E sabendo que, no momento em que publico um post num blog, eu estou a oferecê-lo à avaliação e à fruição também dos leitores, leitores que eu desconheço, não sei quem são números, para mim vejo-os lá no site Niter aparecer, são 30 ou são 20, mas são leitores, pessoas que eu não conheço e que se estão a relacionar não com o Bruno, mas com a pessoa que escreveu com o texto, não é? Aquele texto. E isso, de certa forma, como tu me estavas a dizer, responsabilizou-me. E responsabilizou-me no sentido de me levar a trabalhar os textos. Para mim era uma coisa muito séria aquilo que eu estava a fazer. Não vejo o blog numa perspectiva confessional. Para mim aquilo eram experiências literárias. Até lúdica, porque muito uso em blog tem a ver com um espaço ocupacional, mas que passa também um pouco por uma certa ludicidade no trocar de ideias, livros que se leu e coisas afins. No seu caso é um salto, se quisermos, qualitativo, porque pressupõe já um exercício de estilo literário. Sim, eu tinha algum pudor em fazê-lo de início. Tinha algum pudor, não por estar a falar de coisas pessoais, mas de situações pessoais, mas um pudor por estar a falar de coisas íntimas, que são, que para mim a literatura e aquilo que escrevo é algo bastante íntimo, mas não no sentido confessional. E então havia, havia na altura um certo pudor em estar a pôr num blog algumas experiências literárias. Para mim era uma coisa demasiado valiosa pessoalmente para estar a expor daquela. Havia ali algum receio, mas esse é o receio de qualquer escritor, acho, antes de publicar um livro, antes de publicar um livro de poesia, um romance. E é a mesma angústia que se sente antes de pôr uma coisa num blog. E eu tinha um pouco esse pudor, mas ultrapassei isso. Falar de amor, uivar em vão, o trovador é uma espécie em extinção. Quando se extinguir o amor, no chão, sem paz, sem massa nem pulmão, cantando vai, já nem sabe bem porquê, mas insiste e não retrai. Maravilhas o cantor, cuspindo no comércio da nação, a sua dor não tem grandes condições para se instalar botões. De tanto sanatório e prisão, lavagem cerebral e televisão, o trovador devotou-se muito a Deus, que era o nome de seu cão. E ao sair de cena, cantou. Eu vou ver o meu amor. aos seis, para onde o sol se põe. Ficou o cão a ladrar aos caminhões. Uma das coisas que também normalmente se associa a esse tipo de escrita, a alguns dos pequenos fotogramas que foi colocando e alocando aqui neste seu romance, as primeiras coisas, também tem um pouco a ver com a contenção da escrita, ou seja, compactar registros textuais de uma forma quase, como disse anteriormente, depurada, mas mais do que isso, canalizar sentidos e carrear potencialidades para a escrita e depois, em termos de simbologia daquilo que é o extravasar daquilo que é escrito, vamos lá aplicar o jargão, em pouca página, numa página curta, ou a página à folha A4, mas ocupando um terço desse espaço. Também foi um pouco esse tirocínio a partir da Blogger Writing, que também permitiu que alguns destes seus retratos, que aparecem no livro, adquirissem esta característica, ou pelo menos esta ideia, que primeiro estranha-se, mas depois entranha-se, como é evidente, após a compreensão final do seu romance. Eu acho que mais do que ter a ver com uma nova forma de escrever influenciada pelas novas tecnologias, pelos blogs, pelo Facebook. Eu acho que, neste caso, tem a ver com a minha necessidade de adequar a dimensão dos textos àquilo que eu queria dizer sobre as personagens. Uhum. E aquilo que eu tinha para dizer sobre as personagens e sobre as situações. Acho que é algo mais intrínseco à própria personagem, às personagens tal como eu as vejo e via e achava necessário retratar, do que propriamente com uma questão formal de uma escrita mais ligada aos blogs. Acho que é, quer dizer, se for analisar a posteriori, sim, pode fazer-se essa leitura, mas os textos curtos que estão neste livro, alguns dos retratos mais curtos, terão mais a ver com as próprias características da personagem, das personagens e aquilo que eu queria dizer sobre elas, do que propriamente apresentarem uma afirmação formal da escrita. Acho que desse ponto de vista é uma leitura eventualmente válida, mas que não corresponde à minha intenção inicial. Uma das coisas também que se percebe aqui um pouco e já poderemos até entrar no romance, é um pouco esta ideia. Quando coloca em epígrafe, e é aquela que me interessa também referir aqui, antes de iniciar a conversa à volta do livro, é aquele extrato de Juan Marté, quando diz que recordar o que fiz amanhã e esquecer o que farei ontem. Esta aparente contradição, em termos de quase nos anunciar ao que vamos, esta incoerência ou contradição que aqui está, ao fim e ao resto é quase a vontade do narrador ou do escritor, já lá iremos também mais adiante, de pôr ordem numa certa, numa dimensão caótica que foi a vida deste narrador, que vai colocando aqui apostilhas, umas mais longas, outras mais curtas, neste romance, e depois uma espécie quase de preenchimento de uma caderneta ou o álbum de fotografias da vida do narrador, do protagonista desta história. É um pouco isto também que pode dar a intenção ao ler aquela citação, o extrato de Juan Marsé, do Feitiço de Xangai. Essa frase eu já tinha lido o livro há algum tempo, e na altura até escrevi sobre ele, fiz uma recensão sobre esse livro, e foi ao consultar, a meio da escrita, creio, do meu romance, ao consultar uns papéis, que encontrei essa frase que tinha retirado e que me pareceu uma boa síntese daquilo que eu queria fazer, que era uma mistura de... Era, de certa forma, misturar memórias inventadas, projeções, embustes, golpes de imaginação, misturar isso tudo em diversos tempos e de não se saber, acabar por não se saber bem em que tempo as coisas estão a acontecer, se aconteceram ou se não aconteceram. Claro. E chegar a um resultado final em que esses pormenores não interessassem. Não interessa saber se aquilo aconteceu ou não aconteceu, se a personagem está viva ou se está morta, se aquilo existiu mesmo. E esta frase do Juan Marsé pareceu-me adequada para ilustrar essa confusão, esse caos ordenado que é o livro. Eu procurei. A frase vem depois, não está antes, não foi a frase a nortear o desenvolvimento do livro. A frase chegou quando o livro já era aquilo, não é? Claro. A frase que ilustra bem, quanto a mim, ilustra bem aquilo que eu quis fazer, no sentido de misturar tempos, misturar situações, de convocar todo um universo aparentemente caótico e de não lhe dar uma forma convencional, uma linha condutora da ficcionada, se quisermos, ou do campo ficcional, ao fim e ao resto. Exatamente, é uma... Eu olho para essa frase como... E por isso é que está em epígrafo, não é? Uma porta de entrada para o livro. Para o mundo. Uma das coisas que também se percebe aqui um pouco, e sem estar a juntar, isto é um romance, estamos no campo da ficção, estamos também no campo da possibilidade daquilo que é o registro mais simples do processo comunicacional, o emissor, a mensagem e o receptor, o criador, o romancista, que estabelece uma mensagem, um romance, que é estas primeiras coisas, e depois... a possibilidade, que eu penso que o Bruno assume isso de uma forma consciente, como escritor, ao contrário de alguma da literatura, em que o emissor, ou o criador, ou o romancista é quase uma forma absolutista de condicionar o final por parte do receptor, sem teorias da recepção nem nada que o pareça, ou seja, do leitor, a liberdade interpretativa e mergulhar exatamente neste mundo, quase como uma porta que se abre numa girândula de imaginação que a todos, mais ou menos, é um referencial vivido, não nos é estranho, nem pouco mais nem menos, e isto é um Portugal possível, um Portugal da segunda metade do século XX. É um pouco esta liberdade que permite, tornando essencial, de facto, um romance, também dando de direito ao receptor assumir o seu papel como leitor e vivendo este livro como uma experiência quase para além do imaginário, num mundo fantástico, mas também um mundo que, por uma razão ou outra, qualquer um de nós, ou se calhar de uma maneira mais consciente ou menos, acabamos por esbarrar com ela no passado, por exemplo. Eu acho que este livro, quer pela sua estrutura, quer pela, pela mistura de registros, pelo recurso a registros literários e estilísticos diversos, obriga a uma leitura ativa. Ou seja, o leitor nunca deixa de estar consciente, quer dizer, acho eu, nunca deixa de estar consciente de que está num processo de leitura de um livro. Ou seja, não está a ser hipnotizado pela narrativa, pelos poderes quase hipnóticos do narrador. Há saltos, há histórias muito curtas que obrigam o leitor rapidamente a saltar de uma para outra e muitas vezes em registros muito diferentes, e isso faz com que o leitor a cada momento esteja consciente do seu processo de leitura e esteja a tentar encaixar aquilo que está a ler no todo. E esse é um trabalho que o leitor tem neste livro, não é? Que é, a cada história ele está, tem que integrar aquele pedaço no todo. A minha ideia e o meu desejo, obviamente, era que ao chegar ao fim do livro o leitor sentisse que tudo aquilo tinha uma unidade, era homogéneo, era coerente, e tinha algum receio. Não tinha a certeza que isso funcionasse. Não é? Eu tenho um objetivo e tenho uma intenção ao escrever o livro, mas depois não sei como é que ele vai ser recebido pelo leitor, como é que o leitor vai ler. E as reações que têm tido são de pessoas, de leitores que de facto veem no aparente caos do livro, encontram, eles próprios encontram essa ordem. Mas eu creio que aí também é um trabalho do leitor. O leitor, neste caso, é chamado quase que a participar na construção e na definição do próprio livro e da coerência do próprio livro. Acho que o Júlio Cortázar dizia algo sobre os escritores, os leitores. Ele começou por chamar-lhes leitores fêmea, depois corrigiu e chamava-lhes leitores passivos. Falava também do leitor ativo, daquele que é obrigado a sair da sua zona de conforto pelo autor e que é obrigado também a participar na construção do livro. O exemplo maior será O Jogo do Mundo, o Raio Ela, do próprio Cortázar, e no polo oposto podemos citar, por exemplo, 100 Anos de Solidão, que é quase como uma experiência de leitura hipnótica. Prato do gato. vivemos fora, como a vida, porque achamos que não presta. Deus é nossa mulher, a Deus que nos dá prendas, que deitamos fora com uma fé, porque achamos que é pirosa. Puxou para aqui para a conversa Julio Cortázar, o grande escritor argentino, mas se calhar a mim, após a leitura do seu romance, há dois ou três, para além de um explícito no próprio romance, também iremos perceber um pouco e chamar também à nossa conversa o autor e prémio Nobel egípcio, mas mais do que isso, dá-me a sensação que tem duas ou três características. Uma, penso que é mais a minha... talvez formação de leitor e alguns escritores que li. De qualquer das formas, há dois registros que eu acho muito importantes. Isto, por um lado, faz lembrar um pouco aquelas observações que Joyce Carol Oates, num pequeno ensaio, O Box, e depois de um livro dela, Águas Negras, à volta de uma situação trágica da política e da cultura norte-americana, mas mais esse livro em que nós somos confrontados na leitura deste seu romance, com um cai-levanta permanente em que somos acordados e de uma forma com uma água fresca e gélida para o ritmo trepidante e ao mesmo tempo também lento deste seu romance, algumas narrativas completamente que nos deixam estupefactos. O facto, por exemplo, é o caso da página em branco de uma das fotografias deste livro, que é a Paula, a prostituta ou a puta, portanto é um dos momentos maiores deste seu romance. E depois também faz lembrar um pouco aquela afirmação de outro grande escritor argentino, Jorge Luís Borges, quando ele diz que os escritores, fazendo apelo à simbologia e à ligação aos astrónomos, devem falar de coisas, apesar de não ser o caso dele, ao contrário dos astrónomos, que falavam das estrelas sem olhar para as estrelas, com os olhos no chão. O Bruno aqui, neste seu romance, faz-nos olhar para a literatura, para a vida todos os dias, de uma forma aberta, de uma forma concreta, descarnada e, ao mesmo tempo, com um lirismo poético de personagens que, ao fim e ao resto, são os pequenos seres e os pequenos indivíduos que fazem a vida todos os dias, um pouco quase como a Vasco Pratolini, que era este o escritor que ia dizer, fez em relação aos pequenos heróis da cidade de Nápoles, os marginais. É um pouco esta trilogia que poderá, no meu caso, como leitor, extrair deste livro, e qualquer leitor, em função do seu substrato e daquilo que é a sua componente como leitor, sem ser muito estruturado, pode perceber e entender deste seu romance? Eu acho que todas essas leituras são válidas, não são só válidas, são desejáveis até, porque revelam mais sobre as leituras dos leitores do que sobre as leituras do escritor. E com isto eu quero dizer, quando eu estou a ler um livro, eu não estou a pensar, por vezes estabelece um diálogo explícito, como há pouco o António dizia, um diálogo explícito de uma obra com outra, de outro autor. Eu menciono neste livro vários autores, incluindo, por exemplo, o Naguib Mahfouz. Mas aqueles que eu tive como influência permanente, não é atuante, mas uma influência latente, não estão citados diretamente no, claro, no livro. Não é? Agora, para o leitor vai encontrar correspondências que eu não tive intenção de fazer ao escrever o livro. Mas isso não significa que não sejam válidas. O António falou de autores, por acaso tinha li sim, esse da Joyce Carol Oates, mas não li do Pratolini. Portanto, isso é algo que não esteve presente na minha intenção ao escrever o livro, mas que não significa que não seja uma correspondência válida, porque depois aí é o próprio leitor, com as suas leituras, que enriquece também o próprio livro. Não é só o autor, há aquela ideia de que o autor é autor e é autoritário, não é? Uma espécie de déspota e que condiciona todas as possíveis interpretações. Não, o autor escreve um livro com as suas referências, com as suas influências, e a partir do momento em que o entrega aos leitores, são os leitores que o vão completar com as suas próprias leituras. Eu acho isso bastante enriquecedor, e acho enriquecedor quando alguém transmite essas ideias ao próprio escritor. Acho que essa é uma das vantagens da crítica e do contacto com os leitores, é nós apercebermos que também, por vezes, somos influenciados, e esta é uma botada, atenção, somos influenciados pelos escritores que nunca lemos. Isso acontece, por vezes há críticos e leitores que dizem que certas coisas fazem lembrar um determinado autor que eu nunca li. Faço ideia do que é que ele trata. Isso não significa que essa correspondência que o leitor estabelece não seja válida. Claro. Pelo contrário, acho que é... E, aliás, acho que até pode ser uma leitura muito mais... vai muito mais longe ainda do que o autor pôde prever. E esse também é um dos fascínios da literatura. É esse jogo, começar os dados serem lançados pelo autor... Mas depois é o leitor que segue e que, ao interpretar, enriquece também a própria obra. Bruno, vamos ao livro, porque o tempo urge. Este romance começa, pronto, bem por um prólogo. É assim uma espécie de regresso ao ventre materno, à experiência de vida, uma vida que toda ela desconjuntada. Bruno Eugênio, penso eu que é assim o nome... Não, Bruno Eugênio é depois o... é o tipo que o entrevista. Sim, que o entrevista. De qualquer das formas, este protagonista chega, este personagem, chega a Bairro Amélia, passados uns anos em que a vida, de facto, foi um descalabro, um hecatombe. Tudo isto dá sempre a sensação que estamos assim num plano... de lusco-fusco em que a memória precisa, uma espécie de paraíso perdido, a vontade, por exemplo, a questão da mãe, a mãe protestante ou puritana o suficiente para compreender este protagonista, este narrador, e ao fim e ao resto depois temos aqui três ou quatro personagens que irão merecer realmente a nossa atenção. Bairro Amélia é o Portugal, se quisermos, porque depois também fala em Penacova, na leitura de um jornal à volta. É o nosso Portugal. Independentemente disto, poderia ser Moimenta da Beira, poderia ser Vinhais, poderia ser Armação de Pera. De qualquer das formas, este bairro é um fundo para aquilo que poderá ser os deserdados da vida, os predadores, aqueles derrotados pela vida, que... ficam bem, assim, numa espécie de feios porcos e maus, à Hétora Escola, à maneira, uma espécie de ficcionar, tornando gigantes, personagens vivas, que possuem, de facto, dramas interiores, apesar de uma escrita contida, que depois iremos tentar perceber em três ou quatro figuras essenciais e fundamentais deste romance. Em relação a essa ligação... Já me fizeram essa pergunta, e se eu vejo o bairro Amélia como um retrato do país no seu todo. Não vejo. Uh-huh. Acho que este é um universo com pessoas muito, muito diferentes entre si, claro, claro. Pessoas com muitas experiências de vida, situado num contexto histórico facilmente reconhecível, uhum. que é o pós-25 de abril, claro. Com o regresso dos retornados, uhum. e nesse sentido, obviamente, as personagens movem-se num contexto histórico, e que é esse, é o Portugal desses anos, não é? Dos anos 80, e por aí, sim, pode-se dizer que de certa forma é um retrato país, mas isso pode-se dizer de qualquer romance que decorre em qualquer período histórico em Portugal. Qualquer romance que se passa em Portugal pode ser visto como um retrato de Portugal, porque é, não é? Se o romance se passa em Portugal com personagens que são portuguesas, de certa forma é um retrato de Portugal, não é? Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. Lá vai, já deu o que tinha a dar. Quem ganhou, ganhou e usou-se disso. Quem perdeu há de ter mais cartas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver vento e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver vento e mar. Nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém. Ah. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades se queres passar bem. Que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo, e a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver ventos e mar, a gente não vai. Enquanto houver ventos e mar, enquanto de ser, a meu ver, de facto, esse retrato que o Bruno agora estabeleceu em relação a este romance, também a sensação que se tem é que é um retrato, apesar de ser, como já falámos anteriormente, uma série de fotografias, as fotografias entregues no envelope, e depois Virgílio e a viagem do autocarro, ver fotografias, o sítio. Há aqui duas ou três personagens que são muito importantes, pelo menos a meu ver, e aquele retrato do avô, quando estoura o enterro do entrudo, a ver coboiadas, ao fim e ao resto também pode ser assim uma espécie de olhar da experiência da vida, dizendo que não tem remédio por um lado. Eu já vi esse filme também por outro lado. Apesar de tudo, a vida, apesar de ser trágica, deve ser olhada para ela de uma forma quase pachorrenta, como este avô se entretia a ver provavelmente uma cobaiada de John Wayne ou Gary Cooper ou outro qualquer, como por exemplo O Homem que Matou Liberty Valance. Mas sim, o que interessa mais do que isso também é que este livro começa com os versos do capitão no caixote do lixo, no saco do lixo, um casamento de pantanas, e depois termina no epílogo o personagem num divórcio amigável, vai para o cais dos barcos para retomar uma vida. Esta vida que ficou neste intervalo entre, vamos lá, estes anos todos de um relacionamento com o Sara e esta afetividade, esta mansidão, no bom sentido, claro, em relação a esta companheira de uma vida que, ao fim e ao resto, deixou para trás e depois vai tentar retomar do outro lado do rio. É um pouco também esta possível e passível interpretação e ideia que corre ao longo deste seu romance. Sim, eu acho que ao longo do romance há essa... É essa costura quase que de uma doce, porém ativa, resignação. Ou seja, não vale a pena tentar lutar demasiado contra certas coisas, ainda que valha a pena lutar um bocado, não é? É, no fundo, aceitar as coisas que nos acontecem, fazer o melhor que sabemos, encará-las, conseguir encaixá-las no todo que é a nossa vida, e continuar, aceitar, no fundo, estar preparado para aceitar os sucessos sem demasiada euforia. E os fracassos sem irmos completamente abaixo. Acho que, olhando assim para o todo deste livro e desta personagem, deste narrador, há haver alguma uma leitura geral e assim, uma espécie de mensagem que se pudesse pôr numa fotografia com o pôr do sol, acho que seria um pouco isso. É olhar para a vida, ver que vale a pena ser vivida, vale a pena vivê-la com intensidade, mas aceitando as coisas tal como elas nos chegam, sem grandes euforias quando temos motivos de alegria, e também sem depressões profundas quando as coisas não nos correm tão bem. Eu diria que essa imagem final, que é quase como o recomeço após a devastação, simboliza um pouco essa ideia. Ok, correu tudo mal, mas tu estás aqui e tu ainda consegues, ainda tens forças para te erguer e para olhar para o outro lado do rio, não é? Seria essa imagem. Essa imagem final seria assim uma espécie de imagem global do... Uma questão, e pronto, estamos quase a chegar ao final, mas também em relação a este romance, é um pouco esta sensação, após a leitura, que se tem olhar para este livro. Parece um pouco uma pintura de Bruegel, com os retratos, no caso dele, medieval, aquela vida de feira, uma vida mais ou menos ativa. Este pode ser visto também um Bruegel, um retrato, um grande quadro cheio de vida e atividade, apesar de pessoas completamente paralisadas e derrotadas pelo tempo e por essa mesma vida, de uma periferia, de personagens que, ao fim e ao resto, gostariam de dar vivacidade a esse quadro que o Bruno tenta pintar, ou pelo menos pinta o mesmo, de uma forma quase perfeita. Isto por um lado. Por outro lado, este romance até em termos formais possibilita ao leitor, após a primeira leitura normal e corrente, uma página a seguir à outra, numa segunda leitura e até numa possível releitura, abrir de uma forma aleatória, quase como um baralho de cartas, quase como um monte de fotografias, e tirando uma daqui e outra dacolá, e depois ler este seu livro e construir uma nova ficção ou uma outra sensação interpretativa deste romance. Em relação à primeira questão, tem a ver com esse lado da pintura, sim, é uma ideia muito, muito feliz, por assim dizer. Podemos ver este livro, posso olhar para este livro como uma exposição de quadros, não é? De pintura, em que numa ala temos os grandes, isto é o clichê, os grandes frescos, não é? Assim, de batalhas e de grandes situações, e depois temos os pequenos retratos. Os retratos mais intimistas, mais breves, as miniaturas. Mas o que interessa é chegar ao fim da exposição e sentir que cada um desses quadros contribuiu para a nossa compreensão daquele mundo. Mas creio que essa ideia de essa relação com a apresentação pintura é bastante feliz. E a outra questão tinha a ver com... A questão das fotografias, como após a primeira leitura linear... De ser o próprio leitor exatamente. Isso acontece porque eu de vez em quando pego no livro e como tem esta estrutura, leio só um ou dois capítulos. Uhum. para tentar... Agora, com outra distância, perceber o que é que está ali. Há muitos escritores e hoje dizem, depois de escreverem, nunca mais voltam a pegar nas coisas. Eu acho que eu escrevi isto, não é? Já não há forma de apagar aquilo que escrevi. Eu escrevi isto e interessa-me olhar também com distância e com um olhar crítico, de lançar um olhar crítico sobre aquilo que escrevi, perceber aquilo que resulta e que resulta menos bem, e como devido à estrutura do livro é possível abri-lo em uma página qualquer e analisar separadamente uma determinada personagem ou uma determinada situação. E creio que para o leitor isso também acontece, não tem que estar a reler as 300 páginas do livro, pode pegar aqui no ir ao índice e depois ver aqui, bem, deixa-me cá reler esta parte que eu gostei. Acho que também permite essa, lá está, mais uma vez, essa leitura ativa por parte do leitor. E assim que fechamos a edição número 334 de Livros com Rome, emissão onde contamos com Bruno Vieira Amaral, ele que é o autor de As Primeiras Coisas, o seu romance de estreia, uma edição da Quetzal. Despedimos com a promessa de regressos na próxima semana para mais uma edição de Livros com Rumo. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.